Era isso que vocês queriam, é? Então toma! Chegou o DJ que leva tudo, chegou o DJ que leva tudo ao delírio. Chega mais meu DJ Thiago Farias. E aí? Bota pressão na galera. Só quem é de Cotijuba, bota o bracinho pra cima aí. E o bagulho vai doidar desse jeito. E a galera do setor passando o Clecinho do Real. Tamo junto, bora Cleison. Valendo. E as meninas aqui, pensa a caixa. Tá todo mundo com a gente, valeu. Have a nice day. Pra começar. Renatinho tá aqui com a gente também. Renatinho e o Serginho. Churrasco do Rafita. Tá todo mundo aqui. Tá todo mundo aqui. Pra ir doida. E doida. Com a gente aqui presente, obrigado, Boninho. Bora começar! Família Birica Lanches também! Tá todo mundo aqui! Bora começar na manhã! Perturba Sound! Bora, Renatinho, tamo junto, maninho! E a mulher que tá solteira, bota a mãozinha pra cima e bate na palma da mão, e bate na palma da mão, e bate na palma da mão, e bate na palma da mão. Vai as manas do Nubê que eu vou levar essa pra viela. Sérgio Top! Bora, Paulinho, nosso parceiro Alan, também tá por ali. DJ Sérgio Top, lá do Águia Blindado, garoto. Vai, Capunho, também. O Gerênio Gleison. Tá todo mundo com a gente. Um abraço do Thiago Farias, hein? DJ Thiago Farias. Toma, rajada agora. E a galera do papão, joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão, e bate na palma da mão. Quem é do clube do Remo dá um grito. Um, dois, bora começar. Já. E doida, bora perturbar Sauge. Tá todo mundo em peso, valeu. Hoje é mandelinha de quebrinha. Vai. Vou pegar umas novas e tomar uma garrafa. Bora, Falcão, bora aí, pessoa. Hoje é mandelinha de quebrinha. Bora, chef. Vou pegar umas novas e tomar uma garrafinha. Hoje eu tô querendo muita ousadia. Eu vou pro bailão atrás das danas. Bora aí, o Bruno também tá aqui com a gente. O Pitbull tá todo mundo na área. Pra levar pra tentar e dar uma sarradinha. Pra levar pra tentar e dar uma sarradinha. Que hoje joga pra cima. Joga pra cima. Joga pra cima. E diz assim pra mim: de copão na mão. Eu não quero arrumar mais confusão. Só quero. Para clube de idas! E esse bailão. E aí? Safada, bandida. E o Falcão? Você é amiga da minha menina. Oi, safada, bandida. Quer dar pra mim ser amiga da minha mina? Ah, esse é o meio. Bora, Tia Rai! Bora, Tia Rai! Bora com você! É gostoso, hein? Tô maneiro, hein? Ritmo é assim. Já esmente no pique. Mas parceiro Tubarão lá do Bengola também. Senta, senta, vai sentar gostosinho para mim. Eu vou falar pra tu. Galera lá do Poço do Ezequiel. Alô, Ezequiel, tamo junto, parceiro. Alô, Tubarão. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Agapô, Engenheiro Gleison também tá com a gente. Um abraço, garoto. Vai, vai. Alô, Gilberto. Vai, vai, requebrando. Vem, vem, vem, vem, vem. Olha a ruiva maldita. O parceiro Leandro e a Ravena também. Tá todo mundo comigo, pode crer. Eu vou falar pra tu, mulher, que essa é a vera. Eu vou falar pra tu, mulher, então você me quebra. Gilmob Produções, lá do Bengola. E aí, Gilmob, tamo junto, parceiro. KR3 tá mandando mais um beat envolvente. Enquanto o menor embrasa com a garrafa transparente. Bu, balançou, a brisa subiu pra mente. Garrafa caiu no chão e hoje eu tô menor do pé. Pega o gerente do Puma Som. Tá aqui com a gente, abraço, maninho. Garrafa caiu no chão. Fala, Falcão. Hoje eu tô menor do pé. Garrafa caiu no chão e hoje eu tô menor. Eric da Coyote também. E aí, Eric? Tá todo mundo em peso no cutelo. Ô, novinha, fica à vontade quem vem. Aí, formiga. A vontade na minha treta do jeito. Parceiro Everton também tá na área com a gente. Frente, ela... Um abraço pra essa rapaziada. Tá todo mundo. Rafael Pitbull tá por ali. Fora, Pitbull. Tá vagabundo. E quem tá solteiro, bota a mãozinha pra cima. E quem tá solteiro, bota a mãozinha pra cima. Tá ali na batida, tá ali tudo na batida. Pesada neste. Pra começar. Joga tudo, joga tudo, joga tudo. Ei, meu DJ. Fala, minha filha, fala pra mim, fala assim. Ei, meu DJ. E aí? Ei, meu DJ, faz um favor. Toca me olhando e me chamando de amor. Toca me olhando. Meu parceiro João. De amor. Tá todo mundo aqui. Chamando de... E aí, Bebê Produções. De amor, de amor. E as gatas top. Deixa na batida, vai deixando, vai botando. Um, dois, três, já. Deixa na batida, deixa tudo, deixa tudo, deixa tudo, deixa tudo. Joga tudo pra cima. Vai, bora, Emerson. Tá todo mundo aqui com a gente. Ao vivaço no Facebook, diga salve. Ó. Um a zero pro Corinthians em cima do Flamengo. Bora, Rosivan. Vamos junto, maninho. Ai, ai, ai, ai. Vamos fazer uma putaria no sapatinho. Eu e você e as suas amigas no sapatinho, no sapatinho. Fazer uma putaria no sapatinho, no sapatinho. Eu e você e as suas amigas no sapatinho, no sapatinho. Ei, ei, ei. Chama novinha pra cá. Chama novinha pra cá. E a equipe Ovo também tá com a gente. Abraço do Thiago. Chama novinha pra cá. Cafudê, vem cá. Cafudê, vem cá. Ei, ei, ei. Chama novinha pra cá. Cafudê, vem cá. Cafudê, vem cá. Vai. Chama novinha pra cá. Chama novinha pra cá. Cafudê, vem cá. Cafudê, vem cá. Chama novinha pra cá, chama novinha pra cá, chama novinha pra cá, chama novinha pra cá. Valendo! Joga tudo pra cima aí! Quem aqui tem um amigo corno, dá um grito! Quem aqui tem uma amiga sapatão, dá um grito aí pra mim! Bora começar! Bora começar! Um, dois, três, explode! Explode o bagulho! Alô, Xarrai! Alô, Cunci! A galera do Minimus e Som! Põe a mãozinha pra cima e grita! Hey! Hey! Oh! Hey! Oh! Hey! Oh! Hey! Oh! Hey! Ó! Oh. Hey! A galera do Paysandu vai mandar a galera do Clube do Remo pra longe, tá bom? Hey! Achei que tá fraco. Hey! A galera do Clube do Remo, manda a galera do Paysandu pra longe. Hey! E agora? E de Juba, sucesso! Grávida, a culpa é sua, não é? Vai, vai! Você que jogou na pepeca. E aí, Leandro? Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas. Pro Gabriel comeu minha tia. Júnior Red, padrinho do casamento do Leandro Garraveira. Alô, Zequiel! Na pepeca do Gabriel do Boré. Que comeu a minha tia como o Gabriel do Boré. Solta comigo! Bota tudo, bota tudo, bota tudo, vai! Apaga a luz que tá liberado, apaga a luz que tá liberado, apaga a luz que tá liberado, apaga a luz que tá liberado. Ó, pra você que tem um amigo feio aí, aponta pra ele, depois que o cara comprou uma moto, um bagulho doido! Eu era feio e ninguém me queria. Só me dava. Amiga Alessi, Loura do Depósito. Alessi, a Carla, o casal. Com primeira do Tenoneta que hoje também, obrigado aí. As novinhas me adoram, as novinhas aqui do rock. Elas me adoram, as novinhas aqui do rock. Elas me adoram. Vem embora, vem embora. Que hoje. Passei levando. A galera da Irapiranga tá aqui hoje também. Um abraço pra vocês, hein? Bora, Davi! Da família, agora santa comigo! Mas ela quer o seu governo, ela quer. Bora, Verônica, bora, Alessandra, tamo junto, hein? Ela quer o seu governo, a jogada. É o tufão na parada! A jogada na minha cara, então vou ter que levar. Vale de um assalto pelo, vale de um assalto forte. Mas valioso que ouro, mas valioso que nossa, nossa tropa. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Só teu amor. Joga tudo pra cima. DJ Thiago Farias. Tufão Negro hoje aqui no Labarezinha. Participação Thiago Farias retornando, hein? Empresário Felipe de Caju, Paquito, o Mauro do celular. O Birica, o Birica Lanches, Deco da Pedreira, agora sim. Quando a gente fez amor, o bagulho tá frenético, André. Fingi não ouvir, não entendi. Te amo e não quis aceitar. Bora, Clecinho, bora, Caixa 3D. Hoje ainda tem o Thiago Farias lá no Icuí, viu? Participação do Gato Saldi. Mas não vou chorar. E aí? Lutei por nós dois. Não vou desistir. Você é meu. Joga tudo e diz assim pra mim. Você é Já. Eu. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Sou teu amor, você é meu também. Super Hot Baile. Super Hot Baile. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Olha a equipe, acelera também, tá comigo. Super Hot Baile. Bora, Charlinho. Acelera. Acelera. Acelera. Prepara tudo. Um, dois, três, vai. Solteiro, bota a mãozinha pra cima, vai cantar, vai cantar, já! Quem sabe um dia eu faço uma canção que me conforte por não ter você aqui. Joga tudo! Uma melodia que traz você pra mim, como em sonhos que eu parceiro, tenho. Parceiro, o bagulho tá aqui com a gente também! Do ré ou mi. O cara é Lego, valeu, maninho, tamo junto, valeu! Japa do Palho, José Santos, Rafinha, nossa irmã Pri, Gabriel Delas, TV Produções, o Rei Juriguiti é show! Nunca viveu o amor de ilusão. Então! Se você achar essa canção, vai, Caxeira! Que me leve a Vini Musisson! Bora, seu Cleison! Vem a primeira dama! Eu fugi. Toma mais uma, toma mais uma. Hoje eu sou o resultado do seu descaso, do seu descaso. Isso faz me sentir como um beija-flor procurando. E o quê? Será? Sábado agora, gente. Tem Thiago Farias na quadra do Chavante. Participação no Sanzão do Chavante. Não sou um super-herói. Tenho sentimentos, nenhum meio de ferro. E aí? Chorou por amor. Não, não, não veja em mim nenhum super-homem, a prova de tudo. Se é assim, você é pra mim a criptonita, me toca e fico fraco. Diz e o Falcão, amor, chame pra todo lado, Boninho. Thiago Farias. Bora, mãe! Eu sempre brindei meu coração pra... Pastor Renan! Um abraço do Thiago pra você, Renan! DJ Thiago Farias! Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhar... E as divas do Tufão Negro! Bora pra cima! Mas veio você, me deixou em segredo. Renatinho dos Anjinhos, do churrasco do Rafita. Canta pra mim já. Pra todo mundo ver. Eu tô na tua e eu amo você. E o quê? Vitor Souza e a galera de Sirituba tá comigo também. Japa do Palio, aqui com o Thiago Faria, estamos juntos, misturado, maninho. Esse aqui é a minha guarda, Mano Igreja. Aqui com o Tijuba, filhão, sucesso! Eu me escondo de todas as formas. O Eric, da equipe Coyote também. Aqui com a gente, bora de gaçando! Mas não paro de pensar em você. Meu casamento, marcado pra semana que vem. Que eu vou me casar. Se eu ainda amo muito você, muito. Eu queria. Bora, macaxeira! Você tá minha... todo mundo em peso no Tufão Negro! Participação, Thiago Faria, junto com o Emerson. Junto com o meu parceiro Falcão. Amigo de longas datas. E aí, Falcão? Ele chama por você. Olha, as meninas já estão aqui comigo. Ei, Super Lanche. Eita, tá. Como é que eu posso ser? Tá, filho, tamo junto. Se você não está aqui, seu nome que ele quer. Mais uma, mais uma. E eu me quando não mereço. Japa do Palio, José Santos, Rafinha, nossa irmã. Bora, Pri. Gabriel Delos. Bebê Produções, o Rani Espiriguitinho. E aí, show. Mas um dia se passou e a solidão me sufocou. Sonhos com você, isso faz doer, nem imagino o quanto. Falcão. E joga tudo, joga tudo, joga tudo, vai! Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. Vai, vai, vai! Quem namora, eu tô de baile, eu tô curtindo, rodeado de gostosa. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. O Jet Live! Ritmo agressivo, 150 fluiu. Levou... Olha as rimas do Tufão! No carro viu, eu sou o Rio. Vai brisa na vibe do Kevin e o Cris. No tabuzão que te faz mexer, seja no Lins ou no PPG. Vai, vai, vai, vai! Começa a descer, vai brisa. Igor, Matheus, o Bruninho, da Cinder. Da Cinder, dia, senhor, aqui com a gente, obrigado, Bruninho. PPG, pode começar a descer. A veridosa ela vem jogando. Abre, fecha, picadinha. Faça em mim, sensualizando, eu dou aquela saradinha. A veridosa ela vem jogando. Abre, fecha, picadinha. Faça em mim, sensualizando, eu dou aquela saradinha. Te chamei aqui pra te falar que nosso relacionamento terminou. E aí? Viajei e vi, depois percebi que a liberdade é minha. A parada é assim, ó. Foi até bom te encontrar. Mas é a putaria. Alô, Jamile, tamo junto, as meninas. Lá do Tapanã, tamo junto, hein? Thiago Faria. Queimar um balão. Bumbo no chão, bumbo no chão, bumbo no chão, bumbo no chão, bumbo no chão. Bumbo no chão, bumbo no chão, bumbo no chão, bumbo no chão, bumbo no chão, bumbo no chão, bumbo no chão. Quem é que tá solteiro, dá um grito aí! Bora dançar, Gardino, vai! Se olhar, não nega quando a gente se encontra. Você fica tensa, se entrega sem querer. Sempre não fala nada, mas eu bora, sei. Bora, Raveira, bora, Leandro! Só se quer saber. Olha o chat live! Você tá beijando a boca que não é sua. Tá abraçando o corpo que nunca foi seu. Ele tá te iludindo só pra te ter toda a lua. Mas na verdade é que você. Meu parceiro Júnior Red, tamo junto, parceiro! Sim. Bora, Júnior! Ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu. Ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu. E aí? Porque se eu... Bora, Kátia 3D. Ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu. Toda a minha galera lá do setor tá aqui comigo. Lugar, mas... Tamo junto, misturado. Ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu. Porque se eu não... Já vivo sempre aparece, né, Bonita? Ah, deu pelado, hein? Pelado. Bora, João Paulo, Gela, Goela. Galera de Natal. Essa sai a rodada. Bora, meus raizeiros. No Brasil. Olha como você tá mudada. E aí? Não quer mais saber de nada. Parece que... Sucesso total, Tufo Negro hoje aqui. Bem, a Marizinha pegando fogo, meu irmão. Não fala nada. Mais uma hora e já cabe a saudade vem. Bora pra cima, garoto. A solidão já conheço, nunca perdoo ninguém. As minhas crianças perdidas, pô. Sozinha de amar, vivendo de amor. Parceiro Jadson, cadê ele? Alô, Bacaxeira! Tenha certeza. Liga, tia Rai, galera do Musição, tamo junto! Ei, baby, vai! Eu era o melhor pra você. Pode demorar, mas você vai perceber que seu orgulho não vai te levar a nada. Vai voltar chorando lá pra porta da minha. Vai, mãe! Eu era o melhor pra você. Pode demorar, mas você vai perceber que seu orgulho não vai te levar a nada. Vai voltar chorando lá pra. E que tal a gente dançar assim, ó? Manda 007. Só pra dar uma relaxada, vai! Precisei de mil frases certas pra te conquistar. De uma só errada pra te perder. Bora, DJ Falcão! Eu levei. Só por ali, só na mãe, né, Falcão? Olha o André, vibração aí. Carol, sua esposa, meu parceiro André. Tá aqui com a gente. Perdi você. Ele, Aline, tá aqui, só na mãe. Conhece alguém que jogou fora um diamante? Loucura, né? Mas eu joguei. Thiago Farias. Quem já trocou um grande amor por um instante? Burrice, né? Olha o Perturbação, gente! Eu troquei. Tá todo mundo com a gente, valeu! Coração me fala, como é que você faz um negócio? Desses, trocar o pra sempre por as vezes. E a Prada Sancha! E tá mandando esse olhinho porque. Tô passando o Ezequiel! Não vê que eu tenho. Olha o Ezequiel, para o Ezequiel lá no Bengola! Olha o Davi de você, a Tayane também! Sei que é por meu namoro em risco. Teve sua oportunidade, não aproveitou. Vacilou, não vingou nosso amor. pensando que é só dizer vem cá que eu vou. Olha, Falcão. Haja fôlego, viu, Maninho? Daqui lá pro Icuí. Depois do Icuí, lá no Baduzinho, até 6 da manhã. Eu não tenho descanso hoje. Igual ela só um. Ei, vamos, pelo amor de Deus. Tem sim, cê quer ver eu trair, meu bem. Nana, nem vem. Igual ela só uma. Igual você tem sim, cê quer ver. Quinta-feira, Thiago Farias. Lá no Centro Mix, Ana de Deua. Sexta-feira, no República, lá em Coraci. Sábado, Quara do Chamante, aqui com Tijuba. Domingo, Ponta de Pedras. Romântico. Que vou fazer se depois o sonho se transformar em coisa séria? Juninho Caquiara já tá por aqui. Alô, Juninho! E além do meu corpo, meu coração fica louco por você. Gratíssima Maiara também. E aí, Maiara? Um abraço pra você aqui do Thiago Farias, hein? É a produção! É que eu já sei como eu sou, do jeito que vou ficar apaixonado. Mergulhar de cabeça na emoção, me entregando pra você, arriscando ainda mais o coração. É pra dançar! É pra dançar! E eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. Tão difícil pra explicar, problemas sem solução. Tudo é loucura, tudo é paixão, são coisas do coração. Deixa eu fazer assim, ó. Sei que quando eu me for, você vai chorar, porque eu vou para sempre pra não mais voltar. Vou levar nos meus lábios o gosto do beijo. Júnior Red, tamo junto, misturado, parceiro. E o calor do teu corpo e a noite de desejo que a gente passou. Sem coração, tamo junto, engraçado. Você está dividida, eu posso entender. E o quê? Mas sei que esse outro não ama você. Que bonito, hein? Pois só te faz chorar, só te faz sofrer. Bora, meu parceiro Anderson, tamo junto, misturado, maninho. E o sem coração, alô, perturbação, G. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Don't cry, baby, don't cry. Lotado de ponta a ponta. Aqui na Praia do Farol, aqui no Babarezinho, o Tufão Negro. Aqui com o Tijuba, sucesso total, Thiago Farias. Don't já detonando, hein? Baby, don't cry. Não chore mais, meu bem. Bora pra Caxeira. Alô, Jahai! Você não deu valor no amor que ofereci a você. Leandro e Raveira, bora, Leandro, vixe, bora, desgraçado. Bora, Júnior Red, chega aqui com o Júnior Red agora, bandido. Simbora! O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. O mais louco e lindo romance que já existiu. E aí? Você brincou com os meus sentimentos, justo eu que só queria. Rafael Pitbull, tamo junto, hein? Pra sempre! Pra sempre amar. Thiago Farias. Não vale a pena. DJ Anderson, sem coração de Tailândia. Tamo junto, moleque. Bebê Produções do Chapa do Palho. Bora, Bibi, Renan. o Gão e as crianças perdidas também. Tamo junto, parceiro. Tá todo mundo aqui, garoto. E aí? Eu vi seus olhos tristes, uma lágrima cair. Não posso mais ficar. Tenho que viajar. E aí? A noite vem caindo. Vi o teu rosto tão bonito. É hora de partir. Pepe Produções. O Reis Briguidini já tá aqui com o Thiago Farias. Aqui com o Tijuva, Maninho. Sucesso, ligaçado. É nóis. Quero mais sofrer. Chapa do Palha, ele tá solteiro, rapaz. Não me deixe. Que história é essa? Eu preciso de você. E aí? Me dê um pouco de carinho. Onde foi que eu errei? É muito tempo pra você me deixar. Rafa Mangina, né? Logo entender que o nosso amor não morreu. Me dê um pouco de carinho. Onde foi que eu errei? É muito cedo pra você me deixar. Procure logo entender que o nosso amor não morreu. Eric da Coyote, Eric! Scooby, tá baixada, desde ontem sem gracinha na ilha, e o Drew tá o Jefferson. Eu não demoro, e pra você vou voltar, volte logo, pra você eu vou voltar, volte logo, pra você eu vou voltar, pra lá, pra lá, pra lá, e quem tá solteiro bota a mãozinha pra cima, bate na palma da mão, na palma da mão. Agora! E agora, seu Cleison! O tubarão, meu parceiro Leandro Ravena. Meu amor. Ezequiel! Nós, o sol Ezequiel. Está nascendo e o vento está soprando. E aí? E os sinais da Almirante Barro. DJ Thiago Farias. Meu amor, vamos nos encontrar pra lá de Trocamento. E as Gibas no Tufão Negro! Lugar aonde eu... Eita, Tufão! Bora, chefe, bora, chefe! Libera, libera, libera! Libera, libera pra mim. Libera que o Falcão já tá afim. Libera, libera pra mim. Libera que eu tô. Tá com o sonho, Beleleco. Mas assim. Bora, Crescinho do Real. Africa. Kátia 3D. Que é que você seu Cleison. Tamo junto. Júnior Regi. Thiago Farias. DJ Thiago. Essas perdidas, tamo junto, hein? Se você é careta, fique logo ligado. O traficante chegou. Eu estou do seu lado e quero te ver chapado com o pão do amor. E aí? Se você é careta, fique logo ligado. O traficante chegou. Eu estou do seu lado e quero te ver chapado com o pão do amor. Parceiro Thiago e o Bacuzal da Ilha também. Onda, aqui com a gente, abraço! Paixão, fica sintonizado, totalmente ligado em um só coração. Bora mirando, bora mirando! Um, dois, três, já! Show pintado a P2. Gabrielzinho já tá no segundo. Veio meu coração. Valeu. Você até que me amava e me deixou na solidão. Agora é tarde demais pra você dizer mudei. Não quero mais você, não volta atrás. Desculpe o que passou, passou. Hoje eu vou sair pra curtir com a galera do Rio. Fala, Pitbull! Deixar o som me levar e na batida do novo príncipe o som vai rolar. E o quê? Hoje eu vou sair pra Bebida P2! Aqui com a gente também, um abraço! Deixar o som me levar, e na batida do novo príncipe o som vai rolar. Sou galera do rock. E a mulher... Thiago Farias. DJ Thiago Farias. Chá comigo, meu filho. Passando Leandro, esse moleque é de rocha. Quando eu te vi, o amor renasceu dentro de mim. E o quê? Jamerson da Nike. A Luana, a equipe tá certo também. Tá todo mundo aqui. E o meu coração bateu forte por ti. Vial Brachinha também. Agora eu sou feliz, amor. As meninas da pratinha também. Quando foi. Alô, Geminias! Alô, Igor, galera do Paracuri. E onde estiver, está pensando. Tá todo mundo com a gente, valeu! Minhas noites agora são frias em ti. Porque se faz. Pra lá, Thiago! Thiago Farias, o Falcão. Fizemos história no Música e Som. Essa história vai estar gravada sempre, viu, Falcão? Alô, Renanzinho. Por onde eu vou? Pensei em você. Não aguento mais. Acapu, engenheiro Gleison, tá aqui com a gente. A noite cai. Não te encontrei. E aí, Falcão? Meu amor, não dá pra te esquecer.